We want information. Information. Information. Ele é um cara bom, chegava assim e falava com o outro. Mas até que pegou a paixão. Ele falou assim: quem pegar minha mulher, eu mato ele. E aí meu irmão, eu preciso de uma mão. Você vai me ajudar ou você vai me deixar? Eu tô numa luta bem, filha da puta. Ela não tem volta atrás, eu já chapei demais. Agora tem que se valer pra demonstrar quem você é. A vida é um jogo onde você tem que jogar. Fica perto, cara, eu vou te ajudar. Escutou o que eu falei, porque eu não vou repetir. Desse mundo de merda é da onde vou sair. Escutou o que eu falei, porque eu não vou repetir. Eu tô falando sério, criança chapada eu não quero. Eu tô falando sério. A vida é um jogo onde você tem que jogar. Fica perto, cara, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar.